Falar de memória. Viva, sejam bem-vindos a mais uma edição de Falar de Memória, sempre acompanhados por João Guedes nestas incursões pela história e pelas histórias de Macau. Hoje falamos de nomes de ruas em Macau. Também a toponímia reflete as características multiculturais da cidade. É frequente encontrarmos vários nomes para a mesma rua, para o mesmo lugar. No caso de Macau, isto significa também que muitas vezes o que existe é um desencontro em vez do tal encontro de culturas que tanto se fala. Sim, eu penso que é um desencontro de culturas. Eu não diria bem de desencontro de culturas. Eu diria que é o encontro de duas culturas completamente diferentes, que não têm nada a ver uma coisa com a outra. E isto nota-se muitíssimo bem, por exemplo, no Jardim Camões, que é um ícone de Macau, um ícone da presença portuguesa. O Jardim de Camões, que sempre foi conhecido por Jardim de Camões, antes disso, era já conhecido como os Penedos de Camões, que era ali no Patano. E o que acontece é que toda a gente, incluindo os estrangeiros, ao longo dos séculos, conhecem aquilo por Jardim de Camões. Ora bom, nós não conseguimos passar nesse aspecto a nossa cultura para a comunidade chinesa, que conhece aquele jardim por Pakap Chao, ou Jardim das Pombas Brancas. Ora bom, portanto, nunca houve, penso eu, um esforço, uma tentativa de fazer com que o nosso poeta nacional fosse conhecido da comunidade chinesa. Eu compreendo que ensinar português era uma missão absolutamente inútil, como se revelou. Mas passar a cultura portuguesa, não era inútil. Isso não foi feito e por isso ali está o Jardim das Pombas Brancas e, portanto, a toponímia reflete que as duas comunidades, a comunidade chinesa e a comunidade portuguesa, viveram sempre em harmonia, mas em ilhas completamente diferentes e separadas por águas profundas da cultura. E isso nota-se até na vida quotidiana. E nota-se desde o início da chegada dos portugueses nos nomes adotados para as ruas. Verifica-se que, por exemplo, no centro da cidade, na parte antiga, nos bairros antigos da cidade, há muitas ruas que são conhecidas por nomes completamente diferentes, como o caso da Rua das Mariazinhas, que é conhecido, que é, oficialmente se chama Pedro Nolasco da Silva, mas que é conhecida por Pak Ma Hon, que é a Rua do Cavalo Branco para os chineses. Rua do Cavalo Branco para os chineses porquê? Porque naquela altura, em 1700 e tal, 1800, estava lá o consulado da Hannover. Hannover era um dos estados alemães que tinha ali o seu consulado e o emblema da Hannover é um cavalo branco. E, portanto, naturalmente, tal como os portugueses hoje chamam aquela rua Rua das Mariazinhas, os chineses chamam a Rua do Cavalo Branco. Depois, mas isso, portanto, passa-se no centro da cidade, fora do centro. Nomeadamente aqui, nesta zona, as coisas são diferentes. No centro há algumas ruas que é interessante falar. É a Sarmaló, por exemplo, que é a Rua Grande dos Cavalos. Avenida Almeida Ribeiro. Avenida Almeida Ribeiro não é conhecida nem dos chineses, nem dos portugueses, porque Almeida Ribeiro era um conselheiro, deputado, e foi o homem que assinou a autorização ministerial para a abertura da Avenida Almeida Ribeiro, que rasgou o meio do antigo bazar e ligou as duas partes de Macau, portanto, o porto exterior ao porto interior de Macau. E portanto, foi uma forma de homenagear esse conselheiro Ferreira de Almeida, que nunca veio a Macau, nem teve nada a ver com Macau. Mas pronto, isso é uma questão que também, tanto na China como em Portugal, haverá muitos nomes de pessoas que são completamente desconhecidas do grande público. Mas, por exemplo, a Rua Central. A Rua Central corresponde, em Portugal é uma designação que se dá à rua principal de vilas, ou Rua Direita, exatamente, por exemplo, em Viseu, a rua principal, que hoje está longe de o ser, mas que foi durante séculos, era a Rua Direita. Portanto, em todas as capitais de distrito. Exatamente. E não só. Ora, pronto, aqui em Macau é exatamente a mesma coisa, a Rua Central era a rua do comércio, enfim, da burguesia. Normalmente são ruas comercial. Pedonais. Exatamente. E, portanto, ora, é curioso que os chineses conhecem aquilo por Rua do Matagal. Hein? Ora, porquê? Porque não há, na tradição chinesa, a tradição de uma rua central em cidade nenhuma da China. Isso não existe. E, portanto, não era possível traduzir o conceito de Rua Central para um conceito chinês que fosse semelhante. E daí a diferença de nomes. No entanto, depois notamos que já nas zonas novas da cidade, nomeadamente aqui, por exemplo, aqui a avenida, nós estamos aqui no templo de Kuomintang, Rua Coronel Mesquita. A Rua Coronel Mesquita chama-se Meifuchong. Ora, Meifuchong é a transliteração de Mesquita, né? Portanto, claro, não tem. O Coronel Mesquita foi um oficial do Exército e foi ele que protagonizou o primeiro ato de hostilidade militar contra a China. Isto foi em 1849, na sequência do assassinato de Ferreira do Amaral, e ele, com uma companhia acompanhada de artilharia de campanha, procede à ocupação de um forte que estava aqui perto de Macau, onde hoje é Zhuhai, numa colina. Desse forte estavam a bombardear Macau, e ele chegou lá, ocupou o forte, depois acabou por fazer aquilo ir pelos ares, e portanto é um inimigo da China. Mas, no entanto, esse nome ficou aqui, e tanto chineses como portugueses conhecem por Coronel Mesquita, o que não deixa de ser interessantíssimo. Portanto, o que demonstra, ao mesmo tempo, que existem duas culturas, como disse no início, existe também uma cultura que acaba por colar as duas, ainda que de uma forma muito especial e resultante das tais especificidades de Macau. É uma tolerância permitida pelo desconhecimento, pelo afastamento. Exatamente, é isso, penso que sim, penso que é essa principal o motivo ao desconhecimento. Por exemplo, nós falamos da Avenida da República, para nós não oferece dúvidas que é a República Portuguesa, o 5 de Outubro. Para os chineses, de facto, eles não sabem que República é essa, não é? Exatamente. What's in a name? O que há no nome? Perguntou uma vez William Shakespeare. Se estivermos a falar de Macau e das ruas de Macau, haverá muito por dizer, certamente. Obrigado, João. Até para a semana. Obrigado. Thank you.